Mix, quero suas gravações, daqui as gravações. Giovanni CDs e Malabi CDs. MeusCDs.com. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Obrigado, Caicó. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o seu pranto eu enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje eu descobri que você não é nada. Não devemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi fazer amor pra te ver sem sentir nada. Enquanto eu te amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. MeusCDs.com. Você fingiu, você brincou. É o fim do nosso caso, Roberto. Não toque em mim. Hoje eu descobri que você não é nada. Não devemos seguir juntos nessa estrada. Mas aprendi fazer amor pra viver sem sentir nada. Enquanto eu te amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Não toque em mim. Hoje eu descobri que você não é nada. Não devemos seguir junto dessa estrada. É o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi fazer amor pra te ver e sem sentir nada. Enquanto eu te amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz. Obrigado, Parelhas.